Os Sete, de André Bianco. Editora Aleph, 432 páginas. Uma caravela portuguesa naufragada há mais de 500 anos é descoberta no litoral brasileiro. Dentro dela, uma estranha caixa de prata lacrada esconde um segredo. E apesar do aviso grafado, com a recomendação de não abri-la, a equipe de mergulhadores decide seguir em frente e encontra 7 cadáveres. Esses corpos misteriosos e cadavéricos são levados para estudos e tudo parece estar sob controle até o despertar do primeiro deles. Em Os Sete, André Bianco atualiza o mito dos vampiros, apresentando ao leitor seres poderosos, cada um com uma característica única, mas todos com natureza monstruosa e sanguinária. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Gemilese. E eu sou o Diego Locou. E esse é o JPCcast número 39. Temos estreia, então, aqui no formato do JPCcast, Diego? Sim, sim. É um livro novo, né? Ah, não tô falando do livro, cara. Aí não tô... Ah, tá. Não, beleza. O Jean já gravou com a gente o LivroCast 666. Gravou contigo, Marcelo. Comigo e não tinha gravado ainda. Gravou comigo, verdade. É, não gravei contigo. Então agora tá chegando também aqui no JPCcast, né? O que eu acho que tem muito a ver com ele. Jean, se apresente, cara, por favor. Então, é um prazer aí estar participando de novo. Eu fiz a minha estreia num episódio, assim, bem tranquilo, né, que foi sobre o Exorcista. Muito light, assim, a nossa conversa. Bem de boas. E é um prazer participar, e agora eu, como um aspirante a capista, é um prazer participar desse quadro aí com vocês, e eu vou tentar contribuir aí do jeito que eu puder aí. Acho que vai ser bem legal, bem interessante o papo. Cara, é por isso que eu falei que tem tudo a ver contigo esse episódio, cara, esse formato, né? Julgar livro pela capa, falar o que acha, o que não acha. É uma análise que o cara sempre faz, né, quando vai na livraria. É o primeiro contato, né? Então acho que vai ser bem legal aí. Eu só queria fazer um parênteses sobre... Ainda bem que eu não gravei sobre o livro do exorcismo lá, porque, cara, fazer exorcismo é muito fácil. É só pegar um cabo de vassoura e empalar pra ver se o diabo não sai. Caraca, por algum lugar tem que sair, né? Que piada horrível, Gil. Por algum lugar sai. Que cena bizarra. Dois toques, a pessoa fica boa, cara. É só pegar o cabo de vassoura, vou empalar ela. Assim, não, já saiu o diabo. Tratamento de choque. Ah, antes de empalar, é só a ameaça. Eu não frequentaria a igreja do Diego. Pastor Diego, tá louco, né? Pastor Diego, não frequentaria, não. Mas, Jean, deixa aí, cara, teu link de Facebook, de onde o pessoal pode conferir teu portfólio também, que eu acho que, eu repito, né? Tu trabalha com isso, faz capas, tem tudo a ver com o episódio de hoje. Somos três leitores, né? Mas é bom ter alguém que conhece também um pouco de capas, então deixa os links aí, por favor. Quem quiser dar uma olhada nos trabalhos aí, no que eu ando fazendo, eu tenho o meu site pessoal, onde eu publico, né? É o www.jeanmilese.com.br, e tem uma página no Facebook também, que é facebook.com.br/jeanmilese ilustrador. E ali dá pra conferir, assim. Eu tô começando nesse ramo de capa, e é uma coisa que eu tô cada vez mais apaixonado por fazer, assim. Por isso que eu disse que é um prazer participar, porque é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. Então vai ser um papo muito interessante, muito enriquecedor pra mim, e eu acho que vai contribuir, acho que tanto pro meu trabalho, eu espero que contribua pros ouvintes também. Vai ser muito legal. Então bora falar bem ou mal de capas alheias. Que é o melhor que a gente faz, né, cara? É o melhor que a gente faz. Querido ouvinte, como você deve ter visto na thumb do episódio, o tema de hoje é um autor nacional, um autor brasileiro, André Bianco, que eu acho que foi um dos precursores aí dessa onda de nova fantasia, novo terror, dessa nova literatura nacional, um dos nomes mais importantes aí, sem dúvida. Antes de falar de quem ele é, né, deixa eu perguntar pro Jean e pro Diego se conhecem o André, se o trabalho dele, né, se já ouviram falar, ou se já leram alguma coisa dele. É, eu já previ a piadinha do Diego, já cortei ela antes. Não, não conheço, nunca vi. Então, Marcelo, eu tenho aqui na minha pilha de leitura já há um bom tempo, até porque, como todos sabem, a vida de desempregado consome muito tempo da gente, o livro A Noite Maldita, que eu achei muito interessante quando eu vi na livraria e fui obrigado a comprar pra conhecer um pouco mais do Vianco. Não sei se é o melhor livro dele, se é o pior livro dele, mas esse aqui me deu vontade de ler. Mas é um livro gigante, né, cara? Eu tenho ele aqui também em casa. Ainda não li, mas tenho. É, exatamente, tá na fila. Cara, eu conhecia já o trabalho dele, assim, de acompanhar, né, mas eu nunca li nada, assim, do André Vianco. Eu já vi alguma coisa em livraria e tal, mas eu acabei, assim, nunca, confesso que nunca me fisgou, assim, muito, porque aquele tema de vampiro e tal, eu achei que eu tava em outra vibe, assim, sabe? Então, nunca tive a oportunidade de ler, mas... Tava na vibe do lobisomem, né? Tá bom. Tava na vibe do lobisomem. então, aí eu... Cara, mas, assim, lendo agora a sinopse, até que eu fiquei interessado, cara. Achei interessante, assim, quem sabe, eu acho que vai pra fila de espera. Cara, eu ouvi falar do André Vianco, eu acho que eu compactuo um pouco da opinião do Jean, lá na época do Crepúsculo ainda, né? Tava aquela moda de vampiro que brilha. Eu li Crepúsculo, né? Eu posso falar mal à vontade. Tava na moda de vampiro que brilhava, etc. Quando eu comecei a me interessar mais por literatura, eu vi que tinha um cara nacional, um autor nacional, escrevendo vampiro, e eu meio que fiquei com preguiça, assim, tipo, porra. Eu passei por isso também. Uhum. Não quero, chega, só falam sobre isso. Agora, né, vendo esse livro, vendo o relançamento da Aleph agora, né, já vamos falar sobre isso também, eu olhei, porra, velho, não é que parece legal? Tem uma sinopse bem interessante, né, não é que pode funcionar? Então, compactuo contigo. É justamente por isso que depois que eu li a sinopse, que eu achei que ele tem uma pegada diferente, né, apesar de ser um tema de vampiro, que já é um tema bem recorrente de terror, assim, ele tem um lance diferente ali dos vampiros, cada um tem uma personalidade, mas a gente vai falar aí. Bom, o André Vianco, só pra situar, ele é muito conhecido nacionalmente, mas acho que não custa, já que é a primeira vez que a gente fala dele por aqui, dá um pouco da biografia dele, né? Ele nasceu em Osasco, São Paulo, em 76. Vianco não é o nome original dele, é legal falar isso, pesquisando aqui pra pauta, descobri isso. O Vianco é uma homenagem a uma rua de Osasco. É Dona Primitiva Vianco. Isso, exatamente, Dona Primitiva Vianco. Eu não sei qual é o sobrenome real dele, mas ele pegou o Vianco pra si e virou André Vianco. Cara, que interessante, Dona Primitiva, né? Esse nome é muito interessante. Primitiva, né? Dona Primitiva. O Vianco, ele começou escrevendo humor, olha que inusitado, né? Pra rádio Jovem Pan. Trabalhou também como jornalista, né? Escrevia textos e tal pra jornais e veículos, não sei detalhar quais, mas escrevia. E hoje em dia, ele é escritor não só de livros, mas também de cinema, ele roteiriza programas pra Rede Globo, já fez filmes, né? Dirigiu filmes, então é um cara aí que trabalha com a escrita, e a escrita não quer dizer só livros, né? É a função dele, então qualquer coisa que dê dinheiro pra ele também, ele tá trabalhando, né? Nossa, chamou de mercenário agora. Não é porque eu participei de uma conversa com ele um tempo atrás, numa questão de autores aí e tal, que ele fala sobre isso, que o escritor hoje em dia, lógico, escrever livro, vender livros é muito bom, mas o escritor hoje em dia não tem que pensar só em livros, né? Então por isso que eu falo, não pelo mercenário da coisa, mas pelo lado de ele trabalha com escrita, seja redação, seja livro, seja roteiro, seja o que for, ele trabalha com isso, e ele atua também em vários produtos, né, não só no livro em si. Ele escreve também, tipo, sopa de letrinha? Cara, não sei, cara, é uma boa pergunta, um dia a gente pode convidar ele aqui no LivroCast, que eu acho que ele é bem solícito, e perguntar pra ele, André, começou a escrever como? Com sopa de letrinha? Ia ser engraçado, cara. Cara, como é interessante, né, tu vê que o cara que trabalha com criatividade, assim, seja, eu falo até por mim mesmo, mas o cara, tu vê, ele escreve e, então, ele não fica preso num só meio, né, cara, ele pode atuar, assim, em diversas coisas, então é bem versátil, né, o cara acaba achando vários nichos, assim, pra poder trabalhar, é bem legal isso, eu acho. É, e é fundamental também, né, no Brasil, etc, a dificuldade que é se manter com criatividade, né, o que eu sinto dos livros dele é que ele é muito voltado pro terror, eu nunca li nada dele, tá, repito, nunca li, acho que nenhum de nós, a gente falou que não leu nada, né, eu não sei dizer se é um terror foda de cagaço, de medo, ou se ele traz elementos clássicos do terror e cria enredos de mais ação, ou mais aventura, sabe, eu não sei dizer, mas eu sei que os temas dele brincam muito com criaturas do horror, como é o vampiro no caso de hoje, né, mas enfim, né, hoje o tema então é André Vianco, e nós estamos falando dele por quê? Porque o André Vianco, ele é um cara que começou independentemente. Ele publicou independente, né? Isso, começou de forma independente. O 7, que é o livro do episódio de hoje, foi escrito em 2000, tá, ele lançou o livro independentemente, de maneira independente, melhor falando, e o 7 é o primeiro livro do autor. Ele foi muito importante pra fantasia nacional, pra literatura nacional contemporânea, porque ele vendeu o livro sozinho, ele trabalhava, ele se demitiu, o FGTS dele, ele usou pra publicar o livro, né, pra imprimir o livro, e ele saiu vendendo, livrarias, vendendo em feiras, fazendo contato, e ele que forçou essa venda inicial dos livros dele, né? Acabou que ele conseguiu vender 1.000 exemplares sozinho. Cara, 1.000 exemplares pra um autor desconhecido, que escreve de vampiros, cara. Que escreve de vampiros gaúchos, né? Mas também. Por que gaúcho? Eu não peguei a piada. Não sei, tipo, eu tava na sinopse ali, que eles renasceram, mas era uma equipe de mergulho, de pesquisadores no Rio Grande do Sul, então... Ah, pode ser. Os vampiros vieram da Europa, né? Mas, tipo, eles renasceram aqui, né? Renasceram ali no Rio Grande do Sul, então não deve ser vampiro gaúcho. Ah, tá, mas essa não é a sinopse da Aleph, né? Não, essa é a sinopse da segunda edição da Novo Século. Porque, assim, esse livro, ele fez sucesso, então, de forma independente. A Novo Século republicou a obra e passou a publicar o livro do autor. Os livros, né? Que ele tem vários títulos já. Assim, é de perda de vista, assim, tem muita coisa. Então, esse livro virou um best-seller nacional. Hoje, o livro já vendeu, olha só, mais de 100 mil exemplares. 100 mil exemplares, cara. Esse livro só, tá? Não é os demais dele. Cara, começar do jeito que ele começou, né, cara? É um feito e tanto, né? Ainda assim, no Brasil. Nossa. Eu não sei, tá? Se esse livro é uma trilogia ou se ele funciona sozinho. Isso até é alguma coisa que a gente pode depois explorar em comentários e tal. Eu nunca li, né? Não sei se ele funciona sozinho, se tem um início, meio final, né? Na mesma obra. Mas o 7 é seguido pelo livro 7º e o Turno da Noite. Eu não sei, repito, são sequências diretas ou são histórias do mesmo universo? Parece que de alguma forma elas estão interligadas ali. Até acho que o primeiro livro dele, O Senhor da Chuva, parece que talvez também... Então, o primeiro livro dele é o 7. Uhum. O que eu vi é que esse livro, O 7, tem referências que são abordadas em um outro livro, uma outra coisa diferente dele, chamada O Senhor da Chuva. Isso, pode ser. É, não sei se é alguma cena, alguma coisa assim, que depois ele, um outro livro aborda, né? É, eu tô lendo aqui que um dos personagens é citado no livro O Senhor da Chuva, ou alguma coisa assim. É como se as histórias passassem no mesmo universo, sabe? Mas então, por que que a gente tá falando desse livro hoje, cara? Porque ele foi lançado de maneira independente, ele foi publicado na Novo Século, e agora ele está sendo relançado numa capa foda, numa edição foda, num... Repito, eu li a sinopse, deu vontade de ler agora, antes não tinha dado, na Aleph, né? A editora Aleph, que, cara, olha, tô muito foda mesmo o trabalho que vocês fizeram, e vamos lá. Uma curiosidade rapidinha, só antes de falarmos de capa, de expectativas de leitura, o nome do livro é Os Sete, porque trata de sete vampiros. O livro era sobre dois vampiros, e o livro se chamaria Os Dois. Aí o André achou o nome ruim, o nome fraco, e colocou mais cinco vampiros. Acho que fez bem, cara, ficou mais interessante. Foda, foda. E agora eu achei na minha pauta o nome da rua. O Sete, esse livro que a gente tá jogando pela capa hoje, tem uma cena que se passa na rua Dona Primitiva Bianco. Nossa, o cara trouxe pra rua dele uma desgraça dos vampiros. Ele não só roubou o nome da rua, como ele botou desgraça na rua, é isso aí. Bom, ele realmente gosta de escrever histórias que se passam no Brasil. Gente, estamos nós três aqui, hoje temos um capista à nossa disposição. Vamos falar da capa? Diego, vai lá, diz o que que essa capa é pra gente, a capa nova do livro. De cara, assim, lógico que tem o Bianco enorme, assim, no topo da capa, que já mostra a que veio esse livro, né? Como é uma reedição, os sete, ele vem com uma capa um pouquinho diferente da capa anterior. Ela é bem mais puxada pro vermelho do que a capa anterior, cinza e com uma manchinha vermelha, né? E em vez de mostrar a caravela que veio afundar, ela mostra o que eu acredito ser os sete vampiros que estão lá dentro. Mas tem seis vampiros e um demônio, né? Na capa. Ah, que seja. Tem os sete. Não sei se é vampiro. Não sei. A capa não diz que é vampiro. A capa diz os sete, né? Tem sete personagens na capa que eu acredito que sejam os sete que foram encontrados lá no fundo do mar, no, na caixa de prata dentro do navio. Tem um cara que parece o Legolas. Tem um cara que parece o Conan novo. E aquele cara lá em cima na direita parece eu. O demônio? Feio pra caralho. Caraca, Diego. Que autoestima é essa, cara? Aumenta isso aí, velho. Não, a autoestima, lógico, é o que tá mais no topo e deve ser o mais poderoso. Tá, vamos lá. Esse livro, ele teve várias edições, né? As duas primeiras edições desse livro tem meio que um rosto humano na capa. Eu vou botar aqui embaixo na postagem depois todos os links, obviamente, né? É uma capa meio azul, o nome em vermelho, e tem um olho e tal, etc. O segundo livro já é mais... A segunda edição já é mais sombria, mas tem um rosto ainda mais visível. A terceira, que é essa que o Diego mencionou, é uma capa cinza com uma mancha vermelha, como se fosse sangue, alguma coisa assim, né? Não sei se... Tem uma caravela também ali, isso mesmo. Agora, essa capa da Aleph, cara, ela é muito foda. Porque ela passa essa aura de terror, de suspense, de quem são esses sete, tem um demônio na capa, sabe? E não só essa capa, como a sinopse, a diferença da sinopse dessa edição pra essa, pra anterior lá do Novo Século, que é a segunda edição, a sinopse também tá muito melhor. É, a sinopse que eu li lá no início do episódio é a sinopse da Aleph, né, obviamente. Cara, vamos lá, Jean, sua vez, brilha. Cara, então, pegando o gancho ali que o Diego falou, né, do lance do... Uma coisa que eu curti muito, cara, eu achei muito foda esse tom vermelho, né, acho que traz bastante a força, assim, do terror, né, o vermelho sempre chama muita atenção, né. Uma coisa que me incomoda, assim, muito mais como leitor do que como capista, na verdade, é o nome do cara maior que o nome do título, assim, o título do livro, aliás. Me incomoda um pouco como leitor, não como, né, como designer, não, nada, não tem regras, isso não é uma coisa mesmo. Me parece, assim, à primeira vista que o título do livro é Bianco, sabe? É uma coisa assim, meio, quando eu pego ele meio despercebido, assim, é onde me chama mais atenção. Talvez foi essa a intenção dos caras, né, quando fizeram. E como tu falou ali, a gente consegue ver que aparece ali os sete personagens, assim, né, na frente, na capa. Se tu perceber, ela tem um fluxo, assim, que parece que meio a asa daquele capeta lá atrás, parece que eles estão, de alguma forma, interligados, né? Eu acho que me passa isso, mais ou menos, né? Que eles são um grupo, eles, de alguma forma, eles estão ligados entre si ali, né? E esse movimento, esse fluxo ali que a gente vê ali, ele meio que continua atrás, né? Onde na contracapa ali, eu acho que a gente tem a imagem dele completa, assim, a capa contracapa ali, dá pra ver bem, né? Eu achei bem interessante isso. Parece que tudo tá interligado ali, naquele turbilhão ali, sabe? Cara, esse lance do nome Bianco que tu falou, já, eu concordo contigo, tá? Mas pega, por exemplo, Stephen King, o George R. R. Martin. Eu tava olhando aqui na minha estante e é bem comum isso mesmo. É, um pouquinho mais que dá de falar da capa, assim, aquela parte que ele falou que sai do demônio ali, talvez também lembra uma questão de ser uma onda, né? Porque eles vieram num navio. E o legal também é que ali no I7, o T é uma coisa de malta, é isso? Não, não sei se chega a ser uma coisa de malta, mas é... Parece uma coisa de malta. Parece, né? É interessante. Aí embaixo da capa tem caveiras também, né? Que remetem ali a... Nesse cenário, né? Remetem à morte, nesse cenário de terror, né? Uma coisa legal de falar também sobre o Bianco ainda, porque tá na capa, eu acho um elemento bacana. Eu posso estar muito errado, tá? Mas o Bianco, se não for o primeiro autor nacional que a Aleph publica, é um dos primeiros. Ou não um dos primeiros, mas agora, nos últimos anos, é um dos primeiros, né? Então talvez eles tenham pego o Bianco, que é um autor já em evidência, pra, tipo, vender autor nacional. E aí eles não só criaram essa imagem da capa de colocar o Bianco grandão lá em cima, como o Jean comentou, como a gente mencionou, como eles criaram também uma logo pro nome André Bianco. Eu botei aqui embaixo na postagem, uma imagem é pequena, infelizmente, se eu achar maior, depois eu coloco na postagem, mas na contracapa dá pra ver no canto esquerdo superior, que parece um V e um A, quase como a estrela de Davi, né? O V e o A, eles interagem, né? Eles criam uma marca, isso tem na contracapa, na lombada, então realmente o André Bianco, ele tá lançando os livros na Aleph, mas ele está criando a marca Bianco dentro da Aleph, né? Eu acho que é bem isso que tu falou mesmo, Marcelo, tentar criar uma marca com o nome do autor, até porque eu achei outra capa aqui do sétimo, que eu acho que, se não me engano, é a continuação desse, que tá escrito da mesma forma, com a mesma fonte, assim, né? É, pode até ser, mas eu achei a fonte feia pra caralho. A única coisa que eu não gostei dessa capa foi a fonte do Bianco. Eu acho que ela foi muito light e muito moderninha, sabe? Tinha que ser algo mais impactante, assim. É pra posicionar o Bianco na casa nova, né? Na casa nova Aleph, no caso, né? Cara, agora sim, a fonte de Os Sete, eu achei muito foda, como o Diego mencionou, aquela questão do T. O próprio S de Sete também tem uma curva ali que eu posso pirar foda aqui, mas remeter Timão, alguma coisa assim, sabe? Ele tem uma... Ele dá uma ideia circular ali ao S, né? A capa é muito bonita, cara. Eu gosto muito dela, assim. E... Eu achei muito interessante. Sabe o que me lembra essa fonte do Os Sete, cara? Não sei se vocês têm essa coisa, mas eu curto muito o videogame e isso me lembra a fonte do Diablo 1, do original. Ele tinha um lance assim, cara. Tem um... Até, se não me engano, tem algumas coisas com a cruz também, assim. Algumas letras eram em formato de cruz. Porra, o Diablo 1, cara, era muito roots. Nostalgia. Eu gostava pra caramba. Era muito bom porque era muito ruim, né, cara? Não, era muito ruim. Era, nossa, tava aquele gráfico hoje em dia é bizarro. Mas realmente, cara, é uma referência boa, hein? É, foi uma coisa que me lembrou agora, né? Somente aquela 1 tem forma de cruz ali. Eu tenho uma lembrança disso que me trouxe agora. Cara, uma observação só que eu tenho, assim, também, que eu não sei se vocês têm isso, mas quando a capa me entrega já o rosto do personagem, assim, eu já leio imaginando ele, sabe? Com aquela feição e tal. É, acho que às vezes não sei, de repente o leitor, ele fica influenciado naquilo e acaba não fazendo a imagem dele, sabe? Criando a imagem dele do personagem, assim, ou de certa forma isso influencia. Eu ia falar isso, tá? Eu pensei em falar sobre isso antes, acabei esquecendo, que bom que tu lembrou. Esse caso eu acho diferente de um caso com fotos, por exemplo. Ah, com certeza. Reedição de capa de livro quando sai filme é uma bosta, cara. Eu odeio também, cara. Não, mas por exemplo, se tu pegar as capas iniciais de O Sete, cara, não tem filme de O Sete que eu saiba ainda, mas tem um rosto lá, tem um homem, parece até o Angel, daquela série de vampiro. Eu não curto capa com foto, cara, eu não sei, parece que tipo, pegar num banco de imagem ali, um negócio, não sei lá, me dá uma coisa assim, meio feito... Mas agora, nesse caso em particular, como é um desenho, sabe, uma coisa assim que tu vê que é uma ilustração, por mais que tente retratar personagens, né, eu já gosto, porque o desenho é muito bem feito, ele tem esses tons que brincam com sangue, tem o movimento da capa, tem a questão também que tu olha pros desenhos e tu vê que são pessoas de uma outra época, não são contemporâneas, e nesse caso não me incomoda, pelo contrário, me deixa na expectativa de conhecê-los, saber quem é quem, o que eles fazem, porque a sinopse fala de pessoas diferentes, né, que tem habilidades diferentes, né. Eles são sete criaturas, até os próprios nomes que eles adotam, né, tem a ver com o poder, cada um tem um poder diferente, né. Só um parênteses aqui que tem o nome do ilustrador que fez essa capa, que é um ilustrador bem foda, é Rodrigo Bastos Didier, é bem legal, eu tive dando uma olhada lá nos trabalhos dele, o cara tem umas coisas bem massas, vale a pena dar uma conferida. Boa referência, hein? Links aqui embaixo na postagem, site do Rodrigo também. Só pra fechar o que eu falei antes, ele tava procurando aqui no livro, eu tava falando que cada um deles é diferente, né? Na sinopse diz o seguinte: apresentando ao leitor seres poderosos, cada um com sua característica única, mas todos com natureza monstruosa e sanguinária. Então eu fico olhando a capa, eu vejo seis, sete pessoas diferentes, ali, sete personagens, e eu, caraca, além de esteticamente, né? O que cada um deles tem de diferente um do outro, sabe? Aí eu já viajo em habilidades, até em questão de um é mais forte que o outro, um é mais rápido, um, sabe? As questões. Isso sempre me agradou, cara. Eu fui nessa pegada também, cara. De novo, o meu lado jogador veio à tona, porque eu comecei a imaginar cada um como um personagem, você pode escolher com uma habilidade diferente e tal. E eu comecei a viajar nessa história também, assim, o que cada um era capaz de fazer e tal. E isso me deu bastante vontade de ler o livro até. Bom, falamos de capa, falamos de autor. Temos uma história em que um navio é encontrado. O Diego disse que é no sul do Brasil, eu não sabia. Eu não li outra sinopse, li só a da Aleph. Mergulhadores encontram esse navio e nesse navio existem caixões ou caixas com corpos dentro. Caixa de prata com os escritos dizendo pra não abrir. Se escrito em caixa resolvesse alguma coisa, a gente ia colocar uma placa no banco. Não assalte esse banco. Cara, e o que tá escrito na caixa, pelo que eu posso imaginar pela contracapa do livro, é o seguinte, olha só. Nobres homens de bem, jamais ouseis profanar este túmulo maldito. Aqui estão sepultados demônios viciados no mal e aqui devem permanecer eternamente. Que o Santo Deus e o Santo Papa vos protejam. Não é um aviso de frágil numa caixa, né? Não sente tinta fresca. Não, porra, Eva. É demônio, tá ligado? Se tivesse colocado assim, ó, se abrir vai dar merda, eu acho que daria mais efeito. Caralho, tá foda. Esse aviso foi cabuloso. Então, vamos lá. Temos esse cenário. Obviamente, os mergulhadores abrem, né? E alguma coisa... E um desses seres acorda e aí eu não sei mais o que acontece. O que, que vocês acham? O que, que tem de expectativa dessa leitura e que nota de 1 a 5 vocês dão de expectativa para O Sete, relançado pela Aleph do André Bianco? Então, cara, eu dou nota 5 de expectativa. Depois que eu li a sinopse, assim, me interessei mais do que é. Que antes eu conhecia mais a história do autor, de como ele começou independente e tal, mas eu nunca tinha lido nada. Mas depois que eu me aprofundei um pouco mais, assim, vi essa capa nova e até uma coisa como a capa vende mesmo, né, cara? Como a capa instiga, né? Uma parte importante do livro. E eu fiquei bem interessado, cara. Achei bem legal, assim, principalmente porque traz esse tema de vampiros de terror aqui pra perto, né, cara? Eles são encontrados ali na costa do Rio Grande do Sul e toda apesar dos vampiros serem europeus, ele traz toda essa história de terror aqui pra nossa realidade. Então, acho que é uma leitura bem interessante, cara. Fiquei bem interessante mesmo. Fiquei bem interessado. A minha nota é 5, cara. Cara, o 7, tá? Ele foi publicado, repito, em 2000, de maneira independente, e ele tem hoje no Scoob mais de 9 mil avaliações e a nota tá em 4.1, 4.2, tá? Então, quer dizer, muita gente já leu esse livro, muita gente já avaliou esse livro e avaliou bem. Então, tu imagina que desses 9 mil aqui, uma parte é de leitores da época independente, uma grande parte é de leitores da época da Novo Século, e agora, cara, é a terceira vez que esse livro é editado, diagramado, revisado, retrabalhado, sabe? Então, eu tenho certeza, cara, que a qualidade qualidade tá excepcional. Não tem como descartar o que foi feito antes, né? Só melhora, acredito eu. A não ser que tenha um reescrito tudo do zero. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Agora, esse livro, a capa, a sinopse, a forma com que ele tá sendo vendido pra mim hoje, quando chega na minha mão esse livro, eu vejo na livraria, eu pego ele na mão e olho, eu consigo ver, eu tenho interesse em ler. Uma coisa que não acontecia na capa, na primeira capa, na segunda ou na terceira versão. O trabalho feito aqui me despertou essa vontade de ler, cara. O Vianco é um cara que eu sempre quis ler, mas eu até tenho um livro em casa dele que a gente mencionou, né, que é o A Noite Maldita, que é o mesmo do Diego, que tem um policial num cavalo na capa e tal. É bonita a capa também, mas é, enfim, outro tema, né. Eu sempre quis ler, nunca li, agora com o Sete em Mãos, cara, eu tenho muita vontade e de começar agora, assim, sabe? Então eu tô com o Jean, cara, minha nota é 5 de 5, porque lançar um livro, posicionar ele é difícil, mas tu pegar um livro já com uma imagem, já com uma cara, já conhecido, lançar e fazer teu público mudar de ideia a respeito daquela obra, cara, é uma coisa realmente grande. Reposicionar é mais difícil do que posicionar. Até porque a pessoa já tem uma ideia formada daquilo, daí pra tu mudar isso às vezes é complicado, né, cara? Ainda bem que foi pra melhor, né? É, agora se eu ler e for uma merda... Bom, minha expectativa de leitura pra esse livro é 4. Vampiros nunca foi meu forte, mas me parece bem interessante essa questão de trazer o universo dos vampiros europeus pro Brasil. Então pode ter algumas coisas ali um pouco diferentes do que a gente tá acostumado a ver. E, na verdade, eu só tenho um puxão de orelha pra Aleph. Eu não sei qual é o acordo comercial que eles têm, porém... Cara, como assim? Eu vou comprar o livro direto no site da editora, é R$44,90. E se eu olhar na Amazon, é R$20,90. Pô, tô comprando da editora, cara. Dá uma ajudinha aí. Caraca, sério? É, falei, eu não sei qual é o acordo comercial que eles têm, mas um preço bem mais em conta na livraria do que na própria editora, né? E o e-book, tu viu quanto tá? O e-book R$19,86. Tá altinho pra e-book, tá alto. Aí a gente começa a discutir preço e aí... Cara, uma coisa interessante que eu vi aqui, não sei se ainda tá rolando, mas parece um programa de troca aqui da Aleph, que aí tu manda uma edição antiga que tu tenha desse, de uma obra dessa, e eles te dão 50% de desconto na nova, pra se tiver edição antiga, né? Tem a Total Recall Aleph, o nome do negócio que tô olhando aqui. Ó, interessante. É só pra esse autor? Só pra esse livro? Como é que é? Não, cara, me parece aqui que qualquer título que seja mais velho, assim, que eles tenham lançado, mas que tem uma edição mais antiga, tu consegue a nova por 50% de desconto. Pô, essa é uma inteligente, cara. Tá literalmente tirando as outras editoras da prateleira. E vão conseguir, cara, se continuar com esse trabalho. Ó, pode ser publicada pela Aleph ou por qualquer outra editora. Ah, vou mandar Crepúsculo, então, pra eles, se eles querem trocar pro Vianco. Um, dois, três. Batata frita. Batata frita. Código secreto. Batata frita. Estão me ouvindo agora? Agora eu comecei a gravar de novo aqui e tirei o... Sim, estamos te ouvindo. Beleza? A hora que começa a gravar, tu fala batata frita. Batata frita! Pronto. Não faz o menor sentido isso, cara. Mas tá mais alto agora, cara. Tava baixinho quando começou a falar. Não, é porque eu uso o notebook ligado no monitor, daí ele fica lá no cantinho, escondido. Daí eu tirei ele lá do canto. Ah, tá. Se aproximou agora, entendi. Aproximei dele agora. Agora eu tô com a cara enfiada no notebook. Então, ouvinte, se você reparar alguma diferença na voz do Jean, é o microfone. Eu ia dizer é a puberdade, mas tudo bem. Cara, o meu avô falava que isso se chama gaipavar. Gaipavar? É, garipavar ou gaipavar. Que é quando o menino começa a se tornar mocinho e a voz vai mudando, vai ficando fina, vai ficando grossa e aí tá garipavando. Cara, minha voz nunca ficou grossa, então... É. Alguma coisa tá muito errada. Enquanto não chegou na puberdade ainda, cara. Começa a beber uísque e fumar charuto. Aí... Ah, fumar não, beber eu bebo. Cara, beber uísque e fumar charuto no vento, tá ligado? De cabelo molhado, né? De cabelo molhado e sereno. Vocês não se conhecem ainda, né? Jean, Diego, prazer. Se apresentem aí. Então, cara, a gente tava falando... Muito prazer. Tava falando isso agora com ele, cara. Que a gente não se conhece, mas eu... Não sei se tu lembra uma vez que tu pediu pra fazer o pessoal do cast aí, personagem, eu comecei pelo Diego, então eu tenho ele desenhado. É, com um arqueiro. Ah, os botões lá? É, eu não lembro o que era, mas tu pediu pra fazer. Caraca. Aí eu comecei por ele. Tem no meu Instagram aqui, ó. Deixa eu tentar baixar aqui pra mostrar pra ele. Cara, do tempo que a gente pensou em fazer botão do Livrocast, né? Meu Deus. É que a ideia era mandar de recompensa pros patrões, né? Mas não chegou até o valor estimado, então... Eu não lembro pra que era, assim. Eu sei que eu comecei a fazer e aí depois a gente deu uma segurada, assim, não foi em diante. Ali, ó, colei lá o negócio, sabe? Foi... É um feio mesmo, né? É o esboço. Sinto lhe dizer, mas agora tem mais barba, tá? É, eu andei te stalkeando na época até pra olhar como é que tava, devia algumas fotos. Tava. Engraçado, hein, cara, há muito tempo. Tem coisa nova por aí, nunca veio, nunca chegou, né? Mas tá vindo. Nunca. Tá vindo ainda, né, cara? Ah, um dia vem. E tava mesmo. Não diz a data, né, então.